pois são novos tempos, pois são novos dias. Um toque na tecla e tudo se inicia. Ê, mundo louco, ê, mundo torto, um tolo derruba um corpo, em troca ganha um troco. A mente humana é um monstro, se supera a toda hora. Somos persistentes, damos a mão à palmatória. Por mais uma coisa nova, por mais uma descoberta. O homem não desinfeta se a pesquisa não tá completa. Quer saber onde para? Quer saber onde se finda? Se não viu o resultado? Ele persiste ainda. Ele quer sempre mais e mais. Ele corre atrás e traz. Levanta o pano, tem sempre um plano eficaz. Tem humano de todo tipo, de estilo indefinido. Da pobreza do mais rico, a migalha do mendigo. Mas estão descontrolados. Matam por tão pouco e por tão pouco são finados. Completo e repleto da triste ambição. Sem amor, sem afeto, negativa o coração. Não precisa de intelecto ser um ser mais esperto para ver que o ser humano é o ser mais incompleto. Ainda não é o bastante, todo ouro, diamante, ciência, tecnologia, medicina, astronomia, os anéis de Saturno seriam niaria. O jardim do Éden nada valeria, quer ser o rei de toda era, o poderoso que governa, só queria, acabou gerando a guerra.